poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Se pudesse oferecer um presente a Fernando Pessoa, o meu convidado de hoje escolheria uma máquina fotográfica para que Pessoa nos ensinasse a fazer fotografias do imaginário. Jerónimo Pizarro, colombiano, um dos grandes pessoanos do nosso tempo, descobriu o poeta dos heterónimos algures entre a adolescência e a entrada na universidade depois da leitura do livro do Desassossego. Depois dessa leitura inicial, quis conhecer Pessoa mais e melhor e uns anos mais tarde, já em Portugal, confirmou o deslumbramento com o universo pessoano. Passo a citar. Morri de amor pelo arquivo e pelas fontes. Acho que depois de procurar fontes nas montanhas mais altas da Colômbia, precisava de encontrar os regatos, como diria Caeiro, ou melhor, as nascentes dos rios pessoanos. Fim de citação. Não sabemos se essa busca pelas nascentes pessoanas estará já concluída, mas o trabalho sobre o poeta da Ode Marítima mantém-se, até hoje, não apenas na investigação, como também na divulgação do enorme legado de Fernando Pessoa. Jerónimo Pizarro é professor, tradutor, crítico e editor, e também professor da Universidade dos Andes, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões, na Colômbia, e Prémio Eduardo Lourenço, em 2013. Jerónimo, obrigada por aceitares o convite para o podcast do Poema Ensina a Cair, para falarmos dos 10 poemas da tua vida. Necessariamente o Pessoa tem de estar aqui, terá de estar no meio da nossa conversa, e esta apresentação prende-se também muito com o teu trabalho de investigação e de aproximação ao Pessoa. Creio ter lido que, apesar da tua aproximação ao Pessoa se fazer primeiro com o livro do Desassossego, não seria esse livro que tu aconselharias a iniciantes, pois não? Obrigado, Raquel. Obrigado por esta oportunidade para falarmos e falar em poesia. Eu sempre considerei que era mais um leitor de poesia do que de prosa. E estou sempre a regressar à poesia e a precisar de uma leitura constante de poemas. E não sei, talvez tenha dito isso a muitas ideias, digamos, com Fernando Pessoa, que eu continuamente estou a rever. Eu não sei aconselhar muito, eu até prefiro não aconselhar sobre como começar a ler Fernando Pessoa, mas sei que o mais marcante para muitos críticos, para alguns poetas, para amigos, foi a leitura de Tabaqueria. Sei que a leitura mais certa para muitos alunos do secundário português não foi necessariamente Mensagem, e sei que o livro do Desassossego é muitos livros e que é um livro complexo e que tem efeitos emocionais variados nos mais novos e não só. E, portanto, tu leste quando eras adolescente, mais ou menos sim, adolescente, o livro do Desassossego. Sim, eu li com 18 anos, li na mesma altura praticamente em que li Alberto Caeiro, percebi que a pessoa podia ser Desassossego ou Sossego, fiquei muito confundido e com uma grande perplexidade a pensar como é que o mesmo autor do Desassossego aparentemente é o autor do Sossego. No Caeiro. Eu não digo que, pelo menos hoje não considero Alberto Caeiro tão sossegado, mas a primeira leitura que nós temos de Caeiro parece ser uma ideia quase budista, e já alguns críticos consideraram que Caeiro podia ser uma imagem do budismo zen. Eu não sei se é, ou parece-me uma situação muito mais complexa, mas a verdade é que a minha leitura de Caeiro trouxe-me sossego, e a leitura do livro do Desassossego não me trouxe sossego nenhum. Normalmente é isso que acontece com um livro do Desassossego. Olha, eu há uns tempos entrevistei um poeta português contemporâneo que me disse, a propósito das leituras que ele faz de poesia, uma coisa que me pareceu muito interessante, que foi, ele disse-me que há uns anos, quando era mais jovem e quando começou a ler Pessoa, foi de tal maneira o impacto que só conseguiu ler Fernando Pessoa durante vários anos. Portanto, que ficou como que enredado dentro do universo pessoano. Não estamos a falar de um ano nem dois, estamos a falar vários. Sentes que te aconteceu também isso? Ou compreendes que isto aconteça em alguém que começa a ler Fernando Pessoa? Não, acredito que aconteça e acontecerá muitas mais vezes. Ficamos enredados necessariamente. Eu fiquei inicialmente pela leitura, digamos, de Desassossego, Alberto Caeiro e mais tarde muitas outras. Fiquei enredado a ler Eduardo Lourenço, a interpretar Fernando Pessoa e ainda mais interessado. E fiquei, de uma forma definitiva, enredado depois de ter passado pelo arquivo, pelo espólio, de ter tocado os papéis e de ter conhecido o material todo, estas tais fontes inesgotáveis, inéditas, dos rios pessoanos, e portanto, quer dizer, se a pessoa for de Pessoa para uma certa crítica, para a biografia de Pessoa e ainda para o arquivo, eu acho que é para a vida toda. Achas que vai acontecer isso contigo? Já aconteceu e já, eu já perdi a conta, eu nunca imaginei que pudessem ser tantos anos. Já são quase 20, sinto que serão mais 20, 40 ou 60, sei lá. E portanto, sim, quer dizer, não é apenas saber que já estou aí preso, é saber que é um labirinto no qual estarei até morrer. E isso é bom ou é uma coisa que simultaneamente te angustia ou te inquieta? Falaste na palavra labirinto. É verdade, mas não, não, quer dizer, já foi uma angústia, neste momento não é, porque para mim foi muito claro que não podia ser apenas Fernando Pessoa, foi muito claro que não podia tentar conversar mental ou imaginariamente com Fernando Pessoa. Foi muito claro, digamos, que eu não podia ter uma obra criativa se a tivesse que fosse completamente pessoana, que eu não podia ter uma linguagem que me identificasse apenas com Fernando Pessoa, que eu não podia ser um comprador de merchandising pessoano e que eu não podia andar o dia todo a pensar em Fernando Pessoa. Até por isso, entre amigos, na minha época mais lisboeta, muitos dos amigos sabiam que eu, a partir de uma certa hora, não falava em Fernando Pessoa e que não dava, que era impossível, que podiam tentar, mas que eu não ia nem sequer pronunciar. Tiveste essa necessidade de separar, de ter uma casa em que podia ter alguns livros de Fernando Pessoa, mas não apenas isso, em que não queria ter imagens, em que não queria receber t-shirts, não queria ter pratos, não queria ter quase nada que me lembrasse Fernando Pessoa, eu não queria ser parte da marca, e precisava separar. E depois, quer dizer, Fernando Pessoa apareceu a certa altura, mas a minha formação era hispano-americana, as minhas grandes leituras da juventude tinham sido de poetas de língua espanhola, e não só. E Fernando Parte era parte do meu percurso, mas não podia ser exclusivo, eclipsante. Então, e conseguiste fazer isso? É isso que fazes hoje? É uma tentativa contínua. Digamos, neste momento estou a traduzir Paulo Leminski, passarei a traduzir o Franco Alexandre. António Franco Alexandre. Uau. Continuo e continuarei a traduzir muita poesia portuguesa, brasileira. Porque tu tens essa editora, não é? Que é interessante. Há uma editora que tens com Pedro Rapola, exatamente, na Colômbia, que precisamente se dedica a traduzir poetas portugueses. E há uma chance, há uma chancela que é Puro Pássaro, em que o Pedro Rapola e eu somos coordenadores. E sou professor e não posso ser professor apenas de Fernando Pessoa, como é evidente. e mesmo tendo não ensinar muito Fernando Pessoa, mas quando tenho que dar aulas de Fernando Pessoa, tento que não seja uma ilha, que seja um arquipélago, que Fernando Pessoa permita falar com outros poetas e dialogar. E portanto, eu sinto muito a necessidade de estar a entrar e a sair de Fernando Pessoa e de não ficar apenas aí. Porque sei que podia ficar, porque já conheci pessoas que ficaram apenas aí, porque talvez há momentos em que o pior não é apenas perceber que a pessoa poderia fazer apenas uma coisa e essa coisa para a vida toda, é ter conhecido pessoas que já pessoanizaram, não sei qual poderá ser o verbo, que já pessoaram tanto, tanto, tanto, que parece que a sua vida tivesse sido apenas isso, ou que não pudessem pensar fora disso, ou que ficassem até com ciúmes e com problemas das pessoas que ainda entram nesse universo. Não, eu queria poder entrar e sair, não sentir nunca que seja uma coisa que me pertença, saber sempre que é uma coisa alheia a mim, na qual estamos muitas pessoas, estarão muitas mais, um universo no qual eu não sou imprescindível, não sou completamente necessário, e um universo no qual pessoas seja apenas uma parte de um diálogo muito maior com a sua época, com outros escritores. E Fernando Pessoa, neste momento, pode não apenas ser muito importante para Portugal e faz parte da imagem de Portugal, como pode ser uma forma de esquecer muitas outras leituras. Esquecer outras leituras. Claro, esquecer. Quer dizer, os poetas todos de Portugal acabaram por reagir de uma forma ou outra a Fernando Pessoa. Eu acho que há poetas que gostaram mais ou menos de Fernando Pessoa. Vasco Graça Moura é o mais conhecido dos que não gostavam tanto de Fernando Pessoa. Há outros poetas com uma relação muito ambígua com Fernando Pessoa, ou com um certo Fernando Pessoa, talvez Nuno Judice. E há outros que consideram ser mais ou menos pessoanos. Ana Luísa Amaral há uma série de poemas em que está sempre a regressar a Fernando Pessoa. Adília López diz que ela é a Fernanda Pessoa da literatura portuguesa. E nós podíamos sempre continuar nessa linha, mas não há poeta português que não tenha lido Pessoa, e não há poeta português que, à sua maneira, não tente reagir a Fernando Pessoa. Seja Cesarini, bom, sejam tantos. Continuam então a falar com ele, não é? Através do que escrevem. E eu acho que é importante encontrar a muitos destes poetas dentro e fora desta tradição de linha pessoal. Dissemos aqui então que o teu encontro com o Pessoa, que agora já vai para mais de 20 anos, foi quando tinhas 18 anos, creio que trabalhavas numa livraria, não é? Até foi-te sugerido esse livro, não é? Pois, e até seriam mais de 20 anos nesse sentido, porque a primeira leitura terá sido feita em 96, mais ou menos. Pronto, então já vai 24, mesmo mais, 25, já vai 24, 25 anos. Mas também disseste já então que os teus autores anteriores à Pessoa eram autores, e alguns estão aqui nesta lista dos 10 poemas, são autores de língua espanhola. E isso remete-me para uma das perguntas que eu costumo fazer no início destas conversas no podcast, que tem a ver com o encontro dos meus convidados com a poesia, ou seja, com a poesia enquanto forma literária. Aconteceu-te em casa, porque tinhas literatura, tinhas poesia em casa, ou aconteceu na escola? Como é que foi? Como é que encontraste a poesia, inicialmente? Eu acho que nunca respondi esta pergunta, e é uma pergunta transcendental, não sei ao certo. Sei que a minha mãe foi professora de literatura e de poesia, e que em casa eu tinha muitos livros. Sei que alguns dos livros da minha infância eram poemas para crianças, e sei que eu tive a literatura muito perto de mim, através da família e de uma família alargada. Não consigo neste momento saber exatamente qual terá sido o momento, digamos, em que eu percebi que a poesia faria parte da minha vida, ou tentei escrever poesia, ou ler mais e mais poesia. Lembro-me de 3, 4 leituras marcantes de poetas, já não sei exatamente quando, mas pelo menos já desde muito, muito novo, eu tinha a sensação de que para mim a poesia era essencial, não sei quando. Mas o facto de dizeres que tinhas livros de poesia para crianças, isso já é, digamos, um elemento diferenciador na infância de uma pessoa, porque não é, imagino que não será em todas as casas que há livros de poesia específica para crianças. Não, claro. Não é? Isso implica ter pais com uma grande consciência da linguagem, uma mãe que era professora que ensinava, digamos, poesia colombiana na Universidade Nacional, uma mãe que tinha sido professora de jardins infantis, que sabia que parte da memória e da linguagem e de certas formas de ensino passavam por ter um conhecimento aprofundado das palavras, que nós podemos brincar com as palavras, que nós podemos partir as palavras, que nós temos que encontrar a musicalidade das palavras, quer dizer, que nós podemos entender as palavras como brinquedos, e isso depende, e se eu tenho uma noção das palavras como brinquedos, e quer na poesia para adultos ou para crianças, é porque tive essa poesia que pode ser escrita para crianças, mas claro, para adultos, Claro. desde muito cedo na minha vida. E era a tua mãe que te lia ou a tua mãe dava-te os livros? Se calhar ainda não sabias ler, era a tua mãe que te lia. Como é que era? Não, as duas coisas. A minha mãe leu enquanto eu era ainda muito pequeno e depois fui eu a ler e a devorar livros durante muito tempo. Essa ideia do brinquedo agir, porque há um verso do Manuel de Barros, do Brasileiro, que diz Claro. isso: poesia, palavra para chegar no grau tal tem de ser como brinquedo, é mesmo. Claro, e podia ser Manuel António Pina, podia ser Eugênio, Eugênio Montejo, Montejo na Venezuela, com um livro lindíssimo de Eugênio Montejo, que é chamário, porque os putos na Venezuela são chamados de chamos, e então chamário é o livro para os chamos. E Giro. esse chamário são heterónimos para crianças de Eugênio Montejo, em que está a criar os poemas mais lindos possíveis a partir de brincar com as próprias palavras, para ensinar as crianças a não ter medo das palavras e quase a tocar as palavras e utilizar as palavras como se fossem peças de um puzzle. A pergunta que te vou fazer agora é pessoal e compreendo se não quiseres responder. Tu és pai recente, no sentido em que tens um filho ainda muito pequeno. Já começaste a fazer esse serviço à palavra com ele ou não? À desconstrução? Já comecei e continuo agora. Nos últimos dias esteve na maratona de leitura da Sertã, estive acompanhado de muitos contadores de histórias, e uma das coisas mais bonitas foi ter tido meu filho a ouvir os contadores de histórias e a partir as palavras em várias línguas e a ouvir histórias muito, muito bem contadas. E foram dias entre as histórias que ganham uma outra dimensão através do contador e os jogos de palavras que ajudam a comunicar com a audiência e a obrigar a audiência a lembrar parte, digamos, de uma lenga-lenga, de um poema, a partir das rimas. E tens essa preocupação com o teu filho de já ter livros de poesia dita para crianças ou histórias de lhe ler assim coisas ou ainda não? Ele ainda é pequenino. Não, não, já tenho e muito. Quer dizer, já passamos pela Papa Livros no Porto a comprar uma série de livros. Temos amigos que escrevem poesia dita para crianças. E a biblioteca do meu filho já era muito grande antes de nascer. Alguns livros estavam em espanhol, outros livros estavam em português. E andamos sempre a ler e a ler de uma forma muito comprometida a cada página. Então, vamos agora passar para a tua lista de poemas, 10 poemas. Foi difícil, Jerónimo, chegares a estes 10 ou como é que foi? Não, não sei se foi difícil, porque é uma lista que intuitivamente eu tinha estado a construir. Era uma lista mental, é uma lista incompleta, é uma lista, digamos, de material que eu tinha pensado que poderia ser importante para uma oficina de poesia. Então, não sei se estarão os poemas todos, claramente não estão. Sei que, pelo menos, são poemas, que representam um esforço de memória, digamos, de uma série de dias, e poemas que eu sei claramente, nitidamente, que em alguma época da minha vida foram muito marcantes, e que pelo menos a sensação do que é a emoção poética, para mim está em cada um desses 10 poemas. Então, começamos pelo William Blake. E um poema muito, muito conhecido, muito antologiado, The Tiger. Se calhar lês tu, porque não vamos ler em inglês. Lês tu, queres ler, não te importas. Esta é a tradução do Augusto Campos e depois já percebemos, já te vou perguntar porque é que o escolheste. Sim, e é que eu nunca consegui esquecer o início: Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. Nunca consegui esquecer. Depois percebi que isto era quase uma literatura feita para crianças, ou pelo menos que tinha esse nursing rhyme, essa tentativa de uma rima simplificada. e que o que nós lemos de William Blake, quase como esotérico e a pensar num mundo muito misterioso, podia ser transmitido em palavras muito simples, até por causa da rima e da musicalidade. E a tradução do Augusto de Campos é uma das mais conhecidas da língua portuguesa. Faz pensar o importante que é a tradução e a recriação e uma ideia da tradução muito complexa. E o Augusto de Campos até está a manter Y em tigre no Pois é, português, pois é. porque já o inglês do Blake era ligeiramente arcaico. Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abraça, que o óleo mau armaria tua feroz simetria, em que céu se foi forjar o fogo do teu olhar, em que asas veio a chama, que mão colheu esta flama, que força fez retorcer em nervos todo o teu ser, e o som do teu coração, de aço que corte ação, teu cérebro que humalha, que martelo que fornalha o moldou, que mão que garra seu terror mortal amarra. Quando as lanças das estrelas cortaram os céus ao velas, quem as fez rir, talvez, quem fez a ovelha te fez? Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abraça, que óleo mau armaria tua feroz simetria? Eu ainda teria que treinar a leitura. Tenho lido este poema muitas vezes, mas sempre em Em inglês. inglês. E quer dizer, a tradução do Augusto de Campos eu acho que é brilhante e consegue manter uma musicalidade que é dificílima de manter numa língua diferente ao inglês. E eu fico muito surpreendido, quer dizer, de conseguir ter essa emoção profunda com Tiger, Tiger, Burning Bright in the Forest of the Night, como poder ter com o Tigre, Tigre do Campos, que é outro poema, mas é um poema feito a partir do Blake. Porque é que escolheste este poema do Blake? Há outros, podia ser, há outros com tons e temáticas diferentes. Porque este? Simplesmente porque nunca esqueci, quer dizer, esta é uma antologia que talvez foi feita simplesmente a pensar em poemas que eu não tinha esquecido, que podia ter passado. Eu não sei quando terei lido The Tiger, eu tive uma educação inglesa, em parte, li muita literatura inglesa no liceu, talvez tenha sido, não me lembro, no liceu que eu li William Blake. E terei lido muitas outras coisas e comprei muitos livros, mas se há um poema que eu nunca esqueci, foi The Tiger. Mas porquê é que nunca esqueceste este poema? Eu acho O que é que que... ele tem? Não, eu nunca poderei responder essa pergunta. Sinto, e é muito, muito subjetivo. Sinto que é uma capacidade absoluta da relação entre som e sentido. E se a poesia, entre muitas outras coisas, é uma grande, grande relação entre o som e o sentido, e muito antes do simbolismo, e pela relação da poesia com a música, este é um dos poemas em que isso é mais perfeito. E nós temos um William Blake com umas ideias, cosmogónicas muito completas, com a própria mitologia, com as suas próprias obsessões e com a tentativa de falar de um tigre. E temos já um poeta muito complexo, mas é como não apenas o poeta grande que foi William Blake, e William Blake no momento em que encontra as palavras certas, com a música certa, com a extensão certa, é um poema que parece arte de milagre. É muito interessante dizeres isso e reforçares mais do que uma vez a questão da musicalidade, não é? Da cadência deste poema. Da língua inglesa, cá vamos então para um poeta da língua espanhola, Jorge Luís Borges, e o poema El Mar. Como temos as duas traduções, se calhar, e tu és falante de língua espanhola, podemos fazer aqui uma coisa dupla. Tu lês Com primeiro em certeza. espanhol e eu depois em português. Parece-te bem? Com certeza, com certeza. Este é um poema de Jorge Luis Borges, um poema que costuma ser esquecido, talvez, mas que eu nunca esqueci e que ajudou-me a defender que Borges não era apenas autor de prosa e de ficções, mas autor de poemas e de grandes poemas. El mar, e depois sobre o mar, que para mim é uma grande obsessão da minha vida e que Já ia reaparece muitas perguntar-te, já vezes. ia, porque há outro poema que escolheste que É, também é sobre claro, o mar. sobre o mar e o mar ainda em Portugal, que é tão importante. El mar, Jorge Luis Borges, antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Agora em português, tradução de Rodrigo Garcia Lopes. O mar. Antes que o sonho ou o terror tecesse mitologias e cosmogonias, antes que o tempo se cunhasse em dias, o mar, sempre mar, já estava e era. Quem é o mar? Quem é aquele violento e antigo ser que rói os pilares da terra? E é um e muitos mares e abismo e resplendor e acaso e vento. Quem o olha, o vê pela primeira vez, sempre, com o assombro que as coisas elementares deixam, as charmosas tardes, a lua, o fogo de uma fogueira. Quem é o mar? Quem sou? Isso saberei no dia seguinte da minha agonia. Então, Jerónimo, porque o mar? Gostas do mar, é isso? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. É, para mim, o mar é dos elementos, dos espaços mais necessários. Depois é muito difícil escrever um poema sobre o mar, sendo tantos e sendo tão omnipresente na vida de tantas pessoas, de tantas civilizações, e é um grande desafio para um poeta escrever um poema sobre o mar que não seja mais um poema e que não fique só para mais uma antologia de poemas sobre o mar. Borges, ou Borges, que é de origem portuguesa, Jorge Luis Borges fez um grande poeta, poema. Não foi o único dedicado ao mar, há outros, mas talvez seja o maior dos que Borges tentou escrever sobre o mar. E com alguns versos, não sei, quem lo mira lo vê por vez primeira. Eu acho que é um grande, grande achado saber reconhecer poeticamente que cada vez que estamos a encontrar o mar é como se fosse, ou é, A a primeira primeira vez. vez, sempre, e portanto não é apenas o rio de Heráclito, é o mar. Quem lo mira lo vê por vez primeira. Esse é um lindíssimo verso. E E depois a que, pergunta, não é? Quem é o mar e quem sou eu? claro, e passa de pensar o mar, que é reconhecido sempre pela primeira vez, a pensar então, se eu nem sequer reconheço o mar, não sei o que é o mar, o quem é o mar, então quem sou eu? E estão as duas perguntas, está ainda o mar que não é apenas o mar de hoje, é o mar de mitologias e cosmogonias, e é uma forma de apenas em 14 versos, num soneto, dar uma ideia muito profunda do mar, da identidade, do cosmos. Se encontras nesse poema o Jorge Luís Borges, a poeta, ou achas que um poema como esse, que fala do mar dessa maneira, podia ser de um outro autor? Ou seja, achas que está aí a identidade do Borges? Ou é um belíssimo poema sobre o mar que poderia ter sido escrito por outra pessoa, e o que importa é precisamente a qualidade do poema. E, bom, quer dizer, a poesia toda é uma forma de perda da identidade, e Borges, poeta, como muitos outros poetas, acaba por perder-se entre os muitos poemas que já leu e as muitas referências que pode ter. Mas, quer dizer, sendo a poesia amplamente impessoal, este é um poema que eu continuo a associar a Jorge Luis Borges, que só imagino talvez escrito pelo Borges, pelo menos algumas partes. E esse Borges que quer na prosa, quer na poesia, está sempre a resgatar mitologias e cosmogonias. Era muito difícil outro poeta ter pensado tanto a partir de aí. Certas palabras que para mí serían solo de Borges, que el tiempo se acuñara en días, a preocupación por el tiempo, a idea de acuñar, que para monedas, para medallas, una palabra tan poética, a pensar que el tiempo en días, digamos que tenemos que a moneda de troca que nos tenemos do tempo son unos días. E quase que se tivéssemos uns trocos, seriam uns dias, e que talvez a vida seja apenas uns trocos, e que os poucos dias que temos de vida é isso o tempo que temos. E esse tipo de preocupação é muito, muito borgiana, e certas palavras. E depois esta utilização de uma série de conjunções, e abismo, e resplandor, e azar, e vento, e o amor de Borges por uma série de listas, de numerações, de perguntas retóricas, a utilização da palavra ulterior, que para mim é tão borgiana, não sei, são questões de linguagem, de palavras. E quer dizer, isto sendo de um grande leitor de poesia, e ao mesmo tempo acaba por ter o cunho, a marca de Borges. De Borges. Eu estava a ver-te agora a falar sobre o poema e a ires olhando para mim e para o papel, e estava a ver uma pessoa que está a olhar para um poema com um olhar e um comentário crítico, digamos assim, uma leitura mais crítica. Tu lês poesia, porque tu também és crítico, não é? Quando estás a ler em tua casa, onde lês poesia, não sei se lês nos cafés, se andas com livros de poesia debaixo do braço, como algumas pessoas, mas quando estás a ler poesia, consegues separar o olhar crítico ou é difícil? Não, o problema com os poemas que estamos a ler esta tarde, que são poemas que eu tenho lido tantas vezes, não sei quantas, que já misturo muitas leituras, mas a minha primeira leitura sempre tento que seja ingênua, sempre tento que seja apenas uma emoção. Agora, digamos, estava a ler alguns poucos poemas de Jorge Gomes Miranda, poeta do Porto, publicado há poucos dias pela Tinta da China. E estava a ler simplesmente com emoção. Não o conheço muito, não tinha lido muito, não tinha muitas ferramentas críticas, não quero ainda pensar isto, a pensar noutros poetas ou poemas. Li como que não o conheço e está a ler pela primeira vez, e para mim essa tem que ser a primeira leitura, e se a emoção for forte, é que em princípio vou continuar a ler esse poema e esse livro de poemas. Se a emoção for forte. O primeiro e o principal é a emoção, e só se a emoção for forte eu vou continuar, ou então simplesmente abandono. Abandonas. E pode acontecer essa emoção forte em relação à poesia acontecer-te, vamos imaginar, com um verso, só um verso, e já te faz querer ir conhecer melhor aquele poeta? Pode acontecer? Quase, uma ideia? Não, quase nunca. Quer dizer, eu não sei se não foi Borges que disse que todos nós podemos escrever grandes versos, ou que todos nós podemos ter grandes ideias, e sinto que é verdade, e sinto que todos nós, na nossa cabeça, em certo momento, temos escrito frases geniais no papel que está no nosso pensamento, como diria Caeiro, mas uma coisa é sonhar e pensar grandes ideias ou grandes versos, outra coisa completamente diferente é escrever grandes poemas e grandes unidades textuais. Unidades textuais. Qual foi a última vez que te aconteceu essa emoção com um poeta ou um poema? Recordas-te? Assim mais recente, porque tu és um grande leitor, não é? Bom, não teria certeza, mas talvez nos últimos dias, no Conselho da Sertã, na Maratona de Leituras, e talvez a ouvir o Miguel Manso. O Manso. O Miguel Manso, ler a poesia dele. Belo poeta. Olha, Jerónimo, passamos aqui para o Pablo Neruda e um poema chamado Walking Around, que tu tens, temos aqui também no original, e é em português traduzido pelo José Bento. É um poema grande, se calhar não lemos todo, lemos uma parte. Fazemos outra vez o exercício de leres em espanhol, pode ser? Pode. Sim, é um poema mais extenso e para mim o mais importante é que Pablo Neruda é muitos Pablo Nerudas e muitos poetas diferentes e Neruda precisou de ser muitos poetas, de mudar, acompanhou tantos momentos da poesia moderna que não podia ser sempre o mesmo, que não podia ter ficado no poeta dos poemas de amor, dos 20 poemas, que depois não poderia ficar com as alturas de Machu Picchu, não podia ser apenas isso, não poderia ser apenas as odes elementales, e a certa altura o poeta dos poemas de amor escreve uma poesia fantástica que eu acho que fica sintetizada em Walking Around. Neste poema tem inglês e o Neruda não era de colocar títulos em inglês. Mas talvez não encontrou outra forma de falar no desassossego e talvez este seja o grande poema de Pablo Neruda sobre a ideia pessoana do desassossego. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y cenizas. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Bom, eu poderia continuar mais um bocadinho, continua. Estavas a ler tão entusiasmado, vamos lá. Sin embargo, seria delicioso assustar a um notário com um lírio cortado ou dar muerte a uma monja com um golpe de oreja. Seria bello ir por las calles com um cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Y no sé, no sé, es que cada línea lembrame tantas cosas, fazme pensar no desasosiego, fazme pensar no modernismo hispanoamericano a partir de ideas como cisne de fieltro. Nunca conseguí esquecer a Neruda falar do cheiro dos cabeleireiros, dos barbeiros, até porque o gosto do cheiro mais Neruda detestava. Nunca. Tu gostas do cheiro? Eu gosto, dos cabeleireiros e dos barbeiros. É, e adoro entrar nos barbeiros, adoro entrar nos cabeleireiros e podia passar horas inteiras. Mas aí por quê? Dentro. Por quê? Não sei, são fascínios. E quando eu percebi que o Neruda tinha quase um certo ódio, um ódio de estimação por certos lugares, el olor de las peluquerias me hace llorar a gritos. Quer dizer, eu achei que isso era fantástico, mas que não era a minha percepção das coisas. Mas tu gostas dos cabeleireiros e dos barbeiros? Do cheiro ou gostas do ambiente? Das conversas, do ambiente que esses lugares têm? Não, da atmosfera toda. A atmosfera toda. Completa. Depois isto de ir por las calles com um cuchillo verde, eu a tentar perceber por que o cuchillo, a faca, tinha que ser verde. Porque este poeta estava a gritar o tempo todo, quer fosse plucheiro, quer fosse para até dando gritos hasta morir de frio. Esta ideia quase da vanguarda de ter que assustar um notário com um lírio cortado. É uma imagem muito bonita. As coisas do golpe de orejas, que parece quase taurina para matar uma freira. Não sei, eram imagens de um poeta que sabia, que tinha conhecido o surrealismo profundamente, que o surrealismo e a geração del 27 em Espanha tinham mudado a sua poesia, de um poeta que estava a tentar escrever de outra forma, muito mais onírica e sonhada, com uma linguagem muito mais dura e posterior a un César Vallejo no Perú, una lenguaje que no podía ya ser tan lírica en el sentido del primero Pablo Neruda, que tenía que utilizar las palabras todas. ¿Pero tú gostas de esa dureza de que estás a hablar, de ese lado más cru que ese poema tiene? Quer dizer, eu gosto, mas na altura em que eu li este poema, conhecia só o Pablo Mais Neruda lírico. mais lírico e percebi que eu precisava deste outro Pablo Neruda, contemporâneo de Huidobro, contemporâneo dos surrealistas todos, leitor de García Lorca, e que eu precisava não apenas do Pablo Neruda fantástico, das 20 canções de amor e 20 Sim. poemas de amor e uma canção desesperada, mas que precisava muito deste outro que estava a sugerir que a literatura tinha que ser mais urbana, que tínhamos que pensar nas alfaietárias, nos cinemas, que tínhamos que Nos pensar barbeiros, nos nos cabeleireiros. barbeiros, nas sapaterias, no odor a vinagre, nas cafeterias, na roupa pendurada, no marame, É mais até por realista, é uma mais coisa mais realista. realista e mais Isto do parece o cotidiano. Pablo Neruda que tivesse lido um Cesário Verde, de aí eu pensar no livro do Desassossego, na Era cidade. isso que te ia perguntar. Fizeste uma ponte desse poema com o livro do Desassossego. Sí, posteriormente, claro, en ese alto cuando leí Pablo Neruda, ainda no tenía leído Pessoa, leí Pablo Neruda completo, completo, nunca paré de leer, nunca paré de comprar los inéditos. Cuando paso por Chile, estoy ainda más a regresar a mis lecturas de Neruda. Y este fue uno de los Nerudas que más me marcó, y es como si Neruda hubiese sido un primero Fernando Pessoa en el sentido de conocer un poeta que podía ser muchos poetas, porque estaba un más modernista en términos de modernismo latinoamericano, estaba un surrealista, más tarde estaría de alturas de Machu Picchu, más épico, más tarde, aunque ya tentaría escribir una antipoesía en las odas elementales, un más político, un más intimista, y Pablo Neruda mudó muchísimo. Y yo percibí al leer Pablo Neruda que yo podía leer un poeta que no intentase ser siempre el mismo poeta. Vamos só fazer aqui uma leitura de um bocadinho deste poema em português, da tradução do José Bento. O título mantém-se em inglês, não é Walking Pois. Around, não se traduz. Então, acontece que estou nas alfaiatarias, nos cinemas, flácido, impenetrável, como um cisne de feltro que navega numa água de origem e de cinza. O odor das barbearias faz-me chorar aos gritos. Quero só um descanso de pedras ou de lã, quero não ver estabelecimentos nem jardins, nem mercadorias, lunetas, ascensores. Acontece que me canso de meus pés e minhas unhas, de meu cabelo e até da minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. Todavia seria delicioso assustar um notário com um lírio cortado, ou matar uma freira com um soco na orelha. Seria belo ir pelas ruas com uma faca verde e aos gritos até morrer de frio. Depois continua. Deixamos aqui a sugestão às pessoas para irem procurar esta tradução do José Bento Sí, até como uma homenagem ao José Bento, que fez grandes traduções de espanhol para português. Tu tens esse lado também, não é? Portanto, além de professor, investigador, crítico, também tens o lado de tradutor. E disseste há pouco, já não é a primeira vez que fazes referência à importância do trabalho da tradução, nomeadamente em relação ao trabalho da tradução do Blake, porque é outro poema, não é o poema original. Gostas de traduzir, Jerónimo? Adoro traducir, preciso vitalmente de traducir y es a mi forma de escribir, y es a mi forma de escribir porque acredito que la traducción tiene que ser muy recreativa. Fernando Pessoa dice que una traducción boa debe ser una forma de reinspiración y que nos tenemos que reencontrar en cuanto traductores un momento de inspiración que un poeta podrá haber tenido. Y por tanto, no voy apenas a conocer las palabras, no voy apenas a percibir el sentido, eso es lo mínimo, y ainda conseguir crear con las palabras nuevamente alguna cosa mágica de alguna forma. E esse selo, essa chancela chamada Por o Pássaro, em que tu e o Pedro Rapola estão a levar para a Colômbia a literatura portuguesa, Como é que vocês funcionam? Ou seja, como é que chegam aos nomes que estão a traduzir? É um trabalho para continuar? Já estão vários traduzidos, eu sei. Assim de memória lembro-me Inês Fonseca Santos, Ana Luísa Amaral, Raquel Nobre Guerra também, não é? Patrícia Lino, Rui Belo, que é muito interessante terem traduzido Rui Belo. Como é que chegam a essa ideia e como é que está a correr? É, e agora está a caminho António Franco Alexandre e muitos outros nomes, e abrimos uma chancela para Portugal e outra para o Brasil, e temos publicado dos dois países, e ainda o José Luís Tavares de Cabo Verde, e ainda outros autores já publicados a caminho. E até agora, quer dizer, algumas decisões foram aleatórias, porque é uma chancela que foi aberta não apenas para dar a conhecer poesia portuguesa na Colômbia, e isso faz e fazia muitíssima falta, mas ainda para acompanhar o convite de certos autores portugueses vivos a feiras do livro na Colômbia. E nós temos tentado sempre, e o Pedro é o conselheiro cultural da Embaixada de Portugal na Colômbia, sempre convidar um autor e ter um livro publicado. E, então, em certos casos, o Rui Belo é uma grande exceção, mas nós precisamos dessas, porque, claro, não queremos publicar apenas autores vivos, mesmo que seja o prioritário. Temos e queremos publicar grandes autores já desaparecidos, mas temos publicado muitas vezes acompanhando um plano de programação cultural. Uhum. Ou seja, é um trabalho em várias frentes, não é? Então é muito difícil. Por vezes pode estar primeiro a ideia do poeta que queremos, por vezes não. Mas tentamos sempre, digamos, convidar autores nos quais acreditamos muito e ainda fazer uma homenagem publicando o livro. E ainda dar a conhecer alguma poesia portuguesa. Então é um plano complexo, alargado, em que programação cultural e programação editorial acompanham-se. Pois, tu tens, é uma referência curricular que eu não fiz, porque o teu currículo é muito vasto, mas também tiveste aí essa particular importância de escolher e levar os autores portugueses para a FIL. Sim, mas depois tu tens autores portugueses que nunca aceitariam convite, e é uma linha da poesia portuguesa que para mim é importantíssima. Eu talvez não consiga nunca que Adília López vá à Colômbia, mas queríamos publicar Adília López, já foi publicada a semana passada. E António Franco Alexandre talvez nunca vá, e Barreto Guimarães, vários outros que seria difícil por motivos profissionais ou pessoais ou de outra índole, e há muitos que não gostam da publicidade, que não gostam da fotografia, que não gostam de dar entrevistas. A maior parte talvez da poesia portuguesa aparece em editoras que não estão nas grandes livrarias. A grande parte da poesia portuguesa que é clandestina, grande parte, digamos, da poesia de Jorge Gomes Miranda foi publicada em edições do autor. E então, essa é outra parte difícil, como conseguir conciliar os nomes mais do mainstream com outros mais clandestinos. E em Portugal eu acho que é uma situação muito esquizofrênica, mas a pessoa precisa de conhecer livrarias em que não há uma indicação na porta, conhecer o editor e passar pela casa do editor, ter contactos de amigos, conhecer livrarias pequenas como a Poetria e outras, ou então não consegue ter uma boa biblioteca e percepção na poesia contemporânea. Ou seja, estás aqui a sublinhar que alguns autores contemporâneos, poetas portugueses, não estão disponíveis para o grande público de forma fácil, não é? A poesia deles não é fácil de encontrar. Não, claramente não estão, querem desaparecer, têm comportamentos mais ou menos suicidas ou não, têm tido internamentos psiquiátricos ou não, e estou a pensar talvez na Cláudia Sampaio, poderá ou não querer viajar. E nós temos que encontrar um equilíbrio muito difícil entre os vivos e os mortos, os mais publicitados e os mais clandestinos, os mais esquecidos e os menos esquecidos. acompanhar as diferentes propostas editoriais, não sei, o que está a publicar a Tinta da China na coleção do Pedro Mexia, o que publica Ciro e Alvin, o que agora está a publicar a Porto através da coleção do Walter Ugumai, e ainda conhecer o que faz a Língua Morta e outras editoras. E a Duda Correria, e a do lado esquerdo, e a Averno. Isso, e tentar ler muita poesia, porque muita é publicada, e tentar equilíbrios sempre complexos e incompletos entre tantas possibilidades. Bom, eu se me permites aqui um comentário ao que acabaste de dizer, é só a minha opinião. Claro que uma coisa é a exposição pública que os poetas possam ou não querer ter. Pois. Obviamente estão no seu direito, mas coisa diferente é não se encontrarem os livros deles, não estarem disponíveis, não é? Portanto... sim, ou ficarem esgotados rapidamente, não serem reeditados, ficarem apenas na casa de poucas pessoas, e há muitos livros que não se encontram, mas é uma tradição que começa com Herberto Hélderu antes, e muitos livros esgotam do Herberto logo, esgotam logo, e muitos destes poetas mais clandestinos são leitores dessa linha, dessa tradição mas do Herberto. Mas tu não concordas, é isso, com esta linha, digamos assim, gostavas que fosse de forma diferente? Bom, eu gostava pelo menos que os livros pudessem continuar de alguma forma no mercado, ou que estivessem mesmo em bibliotecas públicas ou em certas bibliotecas. E o que é terrível é que há certos livros de certos autores que nem sequer é possível encontrar em espaços públicos. E alguns livros implicam grandes odisseias para conseguir chegar a uma edição deles. E portanto podem perder-se, não é? Se não estão, se nem e a sensação de que podem perder-se, a sensação de que podem perder-se, e a sensação de que não conseguimos ter uma noção, uma visão de conjunto de certas obras, e é uma sensação de que alguns autores têm dificultado muito o trabalho dos leitores. Fica aqui a tua nota. O próximo poema que escolhes, bom, é a tua escolha pessoana. É o poema Ulisses. Vou pedir-te para ler, estamos aqui, e depois perguntar-te, no meio de todo o universo, porque é que chegas a este poema e não outro? Porque há pouco, por exemplo, referiste a tabacaria, podias ter escolhido a tabacaria. Sim, podia ter escolhido vários, e ainda um professor brasileiro, a semana passada, pediu para eu fazer uma escolha dos 10 grandes poemas de Fernando Pessoa. E ando sempre a sofrer com esse tipo de escolhas. Ulisses é porque talvez o poema de mensagem que eu nunca esqueci, um dos poemas de Fernando Pessoa que nunca esqueci, um poema que eu acho que faz a melhor definição que eu já li do que é o mito, e é um poema que eu li enquanto era estudante de antropologia. E enquanto estudante de antropologia andava a ler muito sobre mito, muitas definições de mito, e mesmo tendo lido muita literatura antropológica sobre mito e mitologias, e sendo um grande leitor na altura do Levi-Strauss, eu continuava a achar que a definição de Pessoa era mais sintética e a mais perfeita. Uau, que boa apresentação do poema, vamos lá ouvir. Ulisses, o mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. E o pior é que o corpo morto de Deus, vivo e desnudo, que quase parece escrito pelo Tolentino Mendoza, é a poesia. E, portanto, Pessoa está a definir o mito a partir de uma definição da poesia, e depois passa, claro, a Lisboa e passa a lenda de Ulisses. Este que é Ulisses, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo e nos criou. E aqui estão os paradoxos todos de Fernando Pessoa. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, embaixo a vida, metade de nada, morre. E é um poema brilhante, um poema enquanto poema excelente, e ao mesmo tempo muito conceitual, ao mesmo tempo lendário, ao mesmo tempo narrativo, e é um poema que de apenas 15 versos em que Fernando Pessoa, eu acho que consigue gerar os paradoxos todos pelos quais é conhecido, definir muitas coisas e dar a sensação de que o mito, sendo nada, pode mesmo ser tudo, baralhar completamente, porque Fernando Pessoa diz que talvez o mais importante para um escritor poderia ser tornar-se um mito um dia. Portanto, é certa, e mensagem é o anúncio de que Fernando Pessoa aparecerá sebasticamente na história portuguesa no futuro. E, portanto, para uma pessoa que sabia que mensagem, o livro Mensagem, era o anúncio de um supra Camões que era Fernando Pessoa, e que Fernando Pessoa poderia ser um dos mitos da história de Portugal, é muito surpreendente esta lucidez com que diz o mito. E Fernando Pessoa sabia que o mito podia ser o próprio Fernando Pessoa. O mito é o nada, que é tudo, e depois parece que o mito é a vida. Dentro de mitos e de diferentes mitos é que a vida é fecundada e decorre. Precisamos de lenda para fecundar, de lendas para fecundar a vida, mas precisamos de estas coisas que são tudo e nada e que pode ser Deus, mas é um corpo morto. Precisamos da poesia. Não sei, são tantas coisas que estão aí dentro a partir da ideia do mito. E para mim o mito é pensar na Colômbia, em lugares em que há tantas lendas, tradições, culturas, grupos indígenas, e não só. Eu cresci num mundo cheio de mitos, continuo a achar que os mitos fazem parte da nossa vida, mesmo num mundo mais desacralizado. E se os mitos são tão importantes e se por trás da nossa vida estão diferentes mitos dos quais somos conscientes ou não, a definição de pessoa é muito, muito precisa. Quer dizer, nós dependemos do que é tudo sendo nada, e isso é a vida. Olha, Jerónimo, a mensagem não será a obra do Fernando Pessoa mais conhecida, mais reconhecida, mais apreciada. Eu sei que tu há pouco tempo também trabalhaste a mensagem. Por que é que achas que isso acontece? Que não é tão gostada, talvez? Não, digamos, eu acho que já foi, só que de uma forma obrigatória, que nunca é a melhor. Já foi porque esteve sempre nos planos de leitura, porque foi em Portugal leitura de liceu, porque o salazarismo ainda tentou que fosse um livro mais ou menos oficial da cultura portuguesa, e porque é difícil encontrar um português que não tenha referências a este livro em particular. Eu acho que fora de Portugal é um livro mais complexo. Há muitos referentes a uma história pátria que para um estrangeiro não estão tão presentes, e é um livro que fora de Portugal é mais difícil de canonizar. Ah, mas acreditas então que em Portugal ele é, digamos, independentemente do Plano Nacional de Leitura, mas que é, uma coisa é estar no Plano Nacional de Leitura, outra coisa é as pessoas gostarem do livro, não é? De gostarem da mensagem. Tu acreditas que em Portugal, apesar de tudo, o livro é gostado e apreciado? Como a poesia dos heterónimos, por exemplo? Não, o problema passa por aí. Não é um livro que esteja a ser lido como devia. Isto é como um livro de poemas, não é um livro que eu sinta que esteja a ser lido como poesia em termos das muitas propostas formais que se fazem, não é um livro que esteja a ser lido dentro da tentativa de lirismo de Fernando Pessoa e da poesia moderna. É um livro que é lido como se fossem canções mais ou menos patrióticas, como Omar Salgado, e como que tivesse que ser lido com uma certa entoação. Então, a minha preocupação é que parece ter sido convertido em leitura ainda muito oficial, de discurso, e gostavas que houvesse muito uma abordagem solene, menos muito, solene, um pouco mais informal. E se o livro fosse lido menos dessa forma solene, menos histórica, menos das grandes figuras da história portuguesa, e nós pudéssemos até esse, eu acho que os estrangeiros conseguem ler mensagem de uma forma muito menos comprometida e menos séria, porque podem não saber a história de cada uma das figuras que está no livro, mas a certo ponto nós podemos esquecer os nomes ou devemos esquecer os nomes para pelo menos ler mensagem à procura simplesmente da emoção poética. E uma das coisas que eu mais gostei de reeditar mensagem foi ter lido muitas vezes os poemas, ter conhecido a gênesis de cada poema, ter percebido a elaboração do texto e ter resgatado e reavido a emoção da leitura de cada poema, já não preocupando-me com a interpretação do poema, não me preocupando com o conhecimento da história portuguesa, já tendo isso como adquirido ou esquecido, mas lendo os poemas enquanto poemas e apenas como poemas. É essa a proposta, não é? Ler os poemas apenas enquanto poemas. Passamos para o César Valerro, um poema chamado Há Golpes na Vida. Temos aqui duas propostas de tradução para português, mas se calhar primeiro ouvimos em espanhol. Sim. Vamos lá. Este é do primeiro livro de poemas de Vallejo, Los Heraldos Negros, e portanto do Vallejo mais modernista. Mas, quer dizer, este é um poema que eu acho que nunca pode ser esquecido. Alguma coisa que é dita por Vallejo que talvez não seja dita por mais ninguém da mesma forma, com a mesma força. Nós ficamos logo a pensar quais serão sido esses momentos tão fortes na nossa vida e se nós passamos por momentos tão fortes ou apenas o Vallejo. E ficamos a pensar talvez nas vidas mais trágicas. Há golpes em la vida tão fortes, eu não sei, golpes como del odio de Deus, como se ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. É muito bonito, vou já ler em português. Os Heraldos Negros. Há golpes na vida tão fortes, eu não sei. Golpes como do ódio de Deus, como se diante deles a ressaca de todo o sofrimento se empossasse na alma. Eu não sei. São poucos, mas são... Abrem fendas escuras no rosto mais fero e no dorso mais forte. Serão talvez os potros de bárbaros Átilas ou os Heraldos Negros que nos manda à morte. São as quedas profundas dos cristos da alma, de alguma fé adorável que o destino blasfema. Esses golpes sangrentos são as crepitações de algum pão que se queima na boca do forno. E o homem, pobre, pobre, volta os olhos como quando alguém bate as mãos por trás de nós, vira os olhos loucos e tudo o que foi vivido se empoça como charco de culpa no olhar. Há golpes na vida tão fortes, eu não sei. Então, Jerónimo, era o que dizias no início, é porque este poema nos remete para os golpes na vida que possamos já ter tido, é isso? Ou que todos temos e todos passamos por eles, ou então que se calhar nem conhecemos, se calhar com essa força, não é? Com essa... intensidade que ele descreve. Sim, quer dizer, este livro em português, Os Arautos Negros, e é como se a morte pudesse enviar arautos negros, esses momentos mais negros da vida, que são como potros de bárbaros Atilas, como do ódio de Deus, e golpes dos quais não nos pudéssemos recuperar nunca, e que mesmo no rosto mais fero abrem fendas oscuras. É um poema de uma força terrível. Mas escolheste-o porque quando lês pensas nisso, na força dos golpes muito duros que a vida nos dá, te dá também a ti, é isso? Quer dizer, ou é um exercício, digamos, de observação. Olha, sobre os golpes da vida, este poema é muito bem conseguido. A minha pergunta vai não, mais não, nesse sentido. São questões diferentes, porque a segunda, digamos, é mais retrospectiva, é mais crítica. No primeiro momento, eu sei que o único que eu terei pensado é quais terão sido os golpes na vida que teve César Vallejo, quais foram já os meus, mas tanto Vallejo nesta altura era relativamente novo quanto eu, e quais poderão ser os golpes que eu ainda terei na vida e quais são os golpes que outras pessoas poderão ter tido. Eu acho que é um poema que abre para uma leitura muito, muito empática, para pensar neste homem, pobre, e na tristeza que pode estar por trás da vida. Eu costumo ser uma pessoa que procura muito certas alegrias, mas este é um poema, quer dizer, ao mesmo tempo, na tradição de Vallejo, há uma poesia muito, muito melancólica, quer ou não por uma certa ideia de religiosidade, e aqui estão as quedas profundas dos Cristos da alma. E, portanto, para mim era isto lido na juventude e nunca esquecido, era como uma espécie de alerta para o que poderia ser receber no futuro arautos negros enviados pela morte. E chegaste a receber? Já recebeste? Sim. Acho que já recebi, nunca saberei, talvez, se com a força que o César Vallejo imagina alguns, ainda haverei de receber muitos mais. E depois, nesta altura que estamos de tantas mortes por Covid, e que continuarão a ser por Covid e por muitos outros motivos, quer dizer, não em qualquer momento, se não é a nossa própria morte, uma morte alheia que está à nossa espera, e que nunca sabemos certas perdas, certas mortes, quanto é que poderão marcar e quais fendas poderão abrir. Disseste agora mesmo que és uma pessoa que procura alegrias. Onde é que encontras a alegria? Bom, numa ideia muito do Jorge Luis Borges, mais do que alegria, digamos, uma forma de estar em gratidão cósmica. É um reconhecimento do que é a vida e o tempo, o pouco tempo que dura. Falávamos no início de poder pensar o tempo como pequenos ou poucos trocos de dias, e de gratidão cósmica de poder ter o que é cada dia e as surpresas e a maravilha de cada dia. Portanto, é muito mais nesse sentido, e eu vivo muito a vida com essa sensação contínua. E essa sensação de gratidão, de gratidão cósmica, para mim é uma sensação que é acompanhada de alegria. Mas claro que essa gratidão cósmica pode ter outros momentos em que estão os arautos negros, outro tipo de dias, e que não todos os dias são alegres, mas que mesmo certos dias tristes, eu acho que não necessariamente tiram essa sensação de gratidão. Mantemo-nos no mesmo tema da morte, com o próximo poema, que é um poema do Cesare Pavese, poeta italiano. E o título deste poema, que é Virá a Morte e Terá os Teus Olhos, está editado recentemente em Portugal, acabou de sair há pouco tempo um livro, mas se calhar vamos ler, bom, como está no original em italiano, não vamos ler em italiano, vamos ler em português, e depois já me contas porque é que o escolheste. Pode ser, mas a primeira vez que eu li foi em italiano. Ah, é? Sabes ler italiano? Antes de saber, eu já traduzi Dante, antes de ter lido em português, eu li em italiano, e li muita, muita poesia italiana. Então vamos italiano. Ouvir em italiano, não, porque até é mais parte. Original. Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera insonne, sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. Tu oggi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina quando su te sola ti pieghi nello specchio. Cara speranza, che il giorno sapremo anche noi che sei la vita e sia il nulla. Esta é a primeira parte, e é verdade, eu procurei uma tradução recente de Rui Caeiro. Já terá tido este poema muito conhecido, muitas traduções. E novamente, eu nunca poderei explicar exatamente porque este poema ficou tão, tão marcado, mas é um poema que, por algum motivo oscuro, e é que por vezes é melhor manter essa escuridade, e eu nunca consegui esquecer e tirar de mim. Diz lá em português. E talvez tento sempre ler, a tentar perceber porquê que terá sido marcante. E não encontras a resposta ainda? Ou encontro diferentes respostas, não sei, porque a primeira leitura foi estando em Roma e nunca esqueci. E foi descobrindo a poesia de Cesare Pavese, e foi numa altura em que não consegui parar de comprar livros de Pavese. Virá a morte e terá os teus olhos, esta morte que nos acompanha, de manhã até à noite, insone, surda como um remorso antigo ou um vício absurdo. Os teus olhos será uma palavra inútil, um grito reprimido, um silêncio. Assim os vês todas as manhãs, quando sozinha te inclinas diante do espelho. Oh, cara esperança, nesse dia saberemos nós também que é a vida e é o nada. Para todos a morte tem um olhar, virá a morte e terá os teus olhos, será como abandonar um vício, como ver no espelho ressurgir um rosto morto, como escutar lábios fechados, mudos, desceremos ao abismo. E uma belíssima tradução. É um poema triste, não é? Mudos, desceremos ao abismo. Talvez, mas ao mesmo tempo sinto que é um diálogo muito com a morte, como se fosse alguma coisa do cotidiano. Uhum. Um diálogo em que ainda entra esperança, como esta ideia do mito em que tudo ou nada. É muito bonito pensar que a morte não é indiferenciada, mas que para todos a morte tem um olhar e que pode ser talvez diferente, que terá os olhos de cada pessoa que possa morrer, que dá para escutar alguma coisa nesses lábios fechados, mesmo que seja um paradoxo, que todos nós vamos descer ao abismo, e que temos o conhecimento disso. E sim, é triste, mas com uma tristeza que... Não sei, acredito que seja, só que eu nunca consegui ler Cesare Pavese. Eu consigo ler outra poesia anterior a Pavese, italiana, e não só, e sentir uma ideia, uma sensação mesmo de tristeza profunda e contínua. Com o Pavese era como uma tristeza sempre atenuada, sempre uhum. atenuada. Uhum. Não sei porquê. Esse grito reprimido, não sei. Eu não sei se é o segundo, se não é mais, de poemas em que a morte é uma ideia que está presente. Tu pensas na morte, Jerónimo? Penso muito, quero dizer, penso muito no sentido de que nós tentamos o tempo todo não pensar nisso, não reconhecer os sinais. Não, pessoa tem um verso lindíssimo que diz que é a curva da estrada. E em qualquer momento podemos estar nessa curva, e mais do que a curva é simplesmente o ponto cego, aquilo que não estamos a ver. E portanto nós podemos ter muitos pontos cegos, e um dos maiores pontos cegos quando não somos nós próprios, porque não sempre tivemos um espelho, não sempre temos um espelho, o maior ponto cego que nós teremos é a morte. Mas... eu não sei se nós carregamos com a morte, estamos a morrer o tempo todo, vamos morrer, e devíamos ter muita mais consciência disso, por muitos motivos. Então, sim, quer dizer, até, quer dizer, eu sinto que a poesia talvez seja uma das formas de interagir, de ter uma reação perante a morte. E até, bom, a poesia e certo tipo de... Até, eu iria até longe, quer dizer, certa teoria da poesia, certa teoria do humor, certa teoria do jogo, podem todas serem formas de pensar a morte. Uhum. Mas é interessante tu dizeres que pensas muito na morte, porque apesar, obviamente, dessa verdade, dessa certeza de que vamos todos morrer, é uma inevitabilidade, pode estar na curva da estrada, não é toda a gente, acho eu, que está, que pensa muito na morte, não é? Se calhar fazemos por não pensar, porque pode ser incómodo, não é? Pensar no final, pensar no fim de uma forma tão presente, não é? Não é sempre. Curioso tu dizeres que pensas mas, muito. Mas para mim, mas desde muito, muito novo, já muito novo, eu pensava na morte. Lembro-me muito de acompanhar os últimos anos da minha avó e ela dizia: estou a ver as coisas por última vez. E para mim isso era quase uma definição da poesia. E nós por vezes demoramos muito tempo a ter a consciência de que muitas e talvez a maior parte das coisas que estamos a ver, as estamos a ver pela última vez, que talvez devíamos ver as coisas quer como la poderían ser vistas por la primera vez, quer como podrían ser vistas por la última vez, y que tal vez sea el mismo momento, y que es simplemente tener mayor conciencia de que muchas de las cosas que vemos, que acontecen, acontecen una única vez, que hace con que puedan ser vistas de una forma más poética. Y esta sensación que yo tengo de gratitud cósmica borgiana, quer dizer, é uma gratidão da pessoa que sabe que vai morrer, que está a ter a oportunidade de estar aqui, mas que é uma oportunidade que dura o que dura e que em princípio não somos imortais. É muito bonito isso que acabaste de dizer, é uma bela reflexão. Então, passamos agora aqui para o Emílio Adolfo, como é que se diz o apelido? Westphalen. E um poema que, traduzido, diz: tristemente descansei a minha cabeça. É um poema longo, vou pedir-te para escolheres um bocadinho de leitura e depois falarmos sobre ele. Sim, é um poema quase de um certo tom bíblico, de um poeta peruano num país Peru com grande, grande poesia. Um poeta menos conhecido, porque este tipo segundo de... Segundo peruano que trazes, não é? Já trouxeste sim. Valero, assim. Sim, mas quer dizer, e digamos, não é, aqui não é a pensar numa obra poética, é a pensar em certos autores que terão deixado apenas um, dois, três grandes textos. Talvez este seja o grande e quase único poema de Westphalen, posso estar a exagerar, mas, bom, é como se bastasse este poema e pudesse não ter escrito mais. E lembro-me muito de uma parte, ou talvez ler a partir de... Bom, não sei, que isto continua e continua como uma litania... bom, vou começar no início. He dejado descansar tristemente mi cabeza en esta sombra que cae del ruido de tus pasos. Vuelta a la otra margen, grandiosa como la noche para negarte, he dejado mis albas y los árboles arraigados en mi garganta, he dejado hasta la estrella que corría entre mis huesos y he abandonado mi cuerpo como el naufragio abandona las barcas o como la memoria al bajar las mareas. Algunos extraños sobre las playas, he abandonado mi cuerpo como un guante para dejar la mano libre. Si hay que estrechar la gozosa pulpa de una estrella, no me oyes más leve que las hojas porque me he librado de todas las ramas, ni el aire me encadena, ni las aguas pueden contra mi sino, no me oyes venir más fuerte que la noche y las puertas que no resisten a mi soplo y las ciudades que callen para que nos aperciba y el bosque que se abre como una mañana que quiere estrechar el mundo entre sus brazos. Bella ave que has de caer en el paraíso, ya los telones han caído sobre tu vida y a mis brazos han cerrado las murallas y la rama se ha inclinado para impedirte el paso. Corza frágil, teme la tierra, teme el ruido de tus pasos sobre mi pecho. Y tal vez paro ahí a mitad, uh-huh. Y porque nunca conseguí, sabía que estaba en otra lenguaje, que estaba en otro mundo, que muitas coisas eu não terminava de conseguir imaginar e que obrigavam um grande esforço imaginário, que estava a construir outro mundo que tinha demorado muitíssimo tempo a construir e que Westphalen tinha conseguido finalmente neste poema tentar transmitir. E eu nunca consegui fugir, não sei como terá sido ficado a tradução, e desta parte, depois deste mundo todo, deste cerco, em que diz: corça frágil, teme la tierra, teme el ruido de tus pasos sobre mi pecho, e parecia quase um poema de amor. Deixa-me ler um bocadinho em português. Tristemente descansei a minha cabeça na sombra que cai do ruído dos teus passos. Voltando à outra margem, imponente como a noite para te negar, abandonei as manhãs e as árvores cravadas na minha garganta. Deixei até a estrela que galopava entre os meus ossos. Larguei mesmo o meu corpo, como o náufrago, as barcas ou as lembranças quando as marés se vão e espalham estranhos olhos sobre as orlas do mar. Abandonei o corpo como um cobertor para, com a mão liberta, apertar o cerne de uma estrela molhada. Não me ouves, sou mais leve que as folhas, porque me livrei de toda a ramaria. E o ar não consegue aprisionar-me, nem as águas tão pouco me detêm. Não me ouves chegar, mais poderoso que a noite, e as portas que ao meu corpo não resistem, e as cidades quietas para que não note as suas presenças, e o bosque entreaberto como a madrugada, que busca apertar o mundo entre os seus braços. Ave belíssima que no paraíso irá cair, a tua fuga derrubou todas as lendas. Depois, pronto, continua. Então, escolheste este específico, disseste uma coisa que me pareceu uma coisa importante e interessante, que é, ele quase que podia ter escrito só este poema. Portanto, é mesmo um poema que consideras muito, muito bem conseguido, é isso? Sim, e que nunca conseguirei explicar, ou ainda não exatamente porquê. Sei que está esse mundo, sei que estão certas imagens, sei que talvez essa ideia de que a poesia pode ser imagem estava aqui claramente representada. Tu achas, Jerónimo, que isto parecia uma metáfora contínua e parecia uma única metáfora ao longo de quase 40 versos, e tinha palavras aparentemente simples, mas de uma realidade outra. E parecia uma espécie de perseguição, de aí esta corça frágil teme la tierra, e como se o poeta, o poema, estivessem a tentar aprisionar esta frágil corça que devia temer a terra, e os pudesse sentir os passos da pessoa perseguida ou do perseguidor, e eu pudesse sentir essa espécie de cerco para finalmente apanhar alguma coisa. Adília López diz que escrever é como apanhar, como atrapar um pez. Um peixe, um exato, peixe. É um poema muito bonito, sim. E isto parecia como se nós estivéssemos a acompanhar essa tentativa de conseguir o poema, e o poema fosse a tentativa de aprisionamento. Mas tu disseste que, apesar de gostares muito desse poema, há muito tempo que não necessariamente o consegues explicar. E a perguntar-te se achas que é preciso compreender um poema para gostar dele. Não, não, claramente não. Este seria um dos melhores exemplos para mim. Há poemas que eu consigo explicar muito, até porque enquanto professor já dei aulas a partir de certos poemas, não sei, eu poderia ficar a falar uma hora de forma muito conceitual e teórica de autopsicografia da pessoa. E é um poema que, sendo muito da teoria, da poesia mais conceitual, dá para ser pensado muito mais em termos filosóficos. Há outros mais líricos, como este de Emílio Adolfo Westphalen, em que, não, eu simplesmente sei que eu tive uma grande emoção a ler o poema, que eu fiquei muito perplexo, que eu não consegui largar, que ficou na minha memória, que não consegui esquecer esse nome, que quando fui ao Peru quis saber mais e mais sobre este poeta, que é o tipo de poema que me obrigou a querer saber mais do autor, que podia talvez ter lido muito mais e podia ter chegado a uma compreensão e podia ter falado com mais poetas peruanos. Quer dizer, eu acho que eu podia ter tido essa compreensão, nunca procurei propriamente, não quero talvez ter essa compreensão, e no caso deste poema basta-me essa emoção mais oscura que talvez um dia se torne mais clara, mas... Há certas coisas complexas que só de forma obscura podem ser ditas, e talvez este seja o caso de um poema para manter com uma relativa escuridade, não me custa nada. Disseste que, quando foste ao Peru, tentaste saber mais e mais sobre o autor, e esse poema te fez ter vontade de conhecer melhor o autor. Sim. Tu tens essa relação com os autores de que gostas, os poetas ou não, ou os romancistas, ficcionistas, de quando gostas muito de um autor, queres ir saber sobre a vida dele, ou são coisas diferentes para ti? Bom, no caso da pessoa é diferente, porque és investigador, não é? Mas claro que sim. Mas enquanto leitor, apenas leitor, queres saber mais, ou vamos imaginar que a vida do autor não interessa nada, até nem foi muito interessante, mas é um grande autor. Percebes? Relacionas ou não as duas coisas? Não sempre, e em muitos casos quero, e não tem que ser uma coisa imediata. No caso do Emílio Adolfo Westphalen, mais do que querer saber da sua vida, e muitas vezes não quero, queria era saber se esta era a ponta do iceberg, e se tinha deixado uma obra muito grande, e se eu podia continuar a ler muito mais. Então era o caso, talvez eu li dentro de uma antologia de poesia peruana, foi dos poucos autores que eu achei tenho que saber e conhecer mais, e queria conhecer. Saber mais da vida, não sei, até porque para mim é muito complexo, porque por vezes não é apenas saber da vida e talvez não quero mesmo. Poucas vezes quero saber da vida das outras pessoas. O problema é que eu trabalho muito com autores vivos, e há momentos em que é positivo e momentos em que é negativo conhecer o autor que está por trás de certos livros. E já me aconteceu querer pensar, eu não devia ter conhecido esta pessoa, porque conhecer a pessoa estragou a leitura. E há outros momentos em que conhecer a pessoa ajudou para a leitura. Mas eu tento separar muito as duas coisas. E pelo menos sinto que a primeira leitura de um texto devia ser uma leitura muito ingênua, muito limpa, muito descomprometida. Eu mesmo não queria estar a ler certas coisas porque foram escritas por uma pessoa, porque foram escritas por outra. E de aí, digamos, eu não partilhar muito a ideia de um lugar de fala ou do discurso. Esse é já um momento crítico. Mas, digamos, ou seja, se já soubesse... Eu amanhã podia descobrir que Westphalen ou não Westphalen, outra pessoa, Shakespeare, ou não, indo mais longe, eu amanhã podia descobrir que Homero não foi Homero, mas que Homero foram muitas pessoas. Ou eu amanhã podia descobrir que Homero tinha sido uma mulher e não um homem. Homero já me deu a maior emoção que eu podia ter tido a ler certos livros, e isso não dependeu de ter sido isto ou aquilo. E no início eu acho que está o texto e não é o país, não a época, não o género, a vida do poeta, não a vida. É quase como se pudéssemos fazer, ou se pudesse fazer com a poesia, o que se faz com vinhos às vezes, que é uma prova cega, tapa-se os nomes, não é? Não se sabe que marca é aquela. Claro, pelo menos com muitos, muitos poemas. Não digo com os poemas políticos, se eu pensar no Pessoa e nos poemas contra o Salazar, eu preciso muito de um contexto, mas há outros poemas que são poemas e já, digamos... de uma dimensão lírica em que não temos necessariamente que ter tanta informação, mas poder acompanhar alguma coisa que passa pela música das palavras, que passa pela dicção, que passa por outras coisas que são da ordem da linguagem. Muito bem, passamos agora para o Gonçalo Rojas. Gonçalo Rojas, exato. Rojas. Pois. E um poema maior, que se chama El Sol es la única semilla. O sol é a única semente, traduzido para português. Ele está aqui em duas páginas, Noni. Mais uma vez vou-te pedir para leres um bocadinho e depois lemos em um bocadinho em português. É que este é quase uma canção, é muito taxativo, quase parece escrito por um Fernando Pessoa do Ulisses. El sol es la única semilla. Vivo en la realidad, duermo en la realidad, muero en la realidad, yo soy la realidad, tú eres la realidad, pero el sol es la única semilla. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo sin un cuerpo prestado que hace sombra? La sombra es lo que el cuerpo deja de su memoria. Yo tuve padre y madre, pero ya no recuerdo sus cuerpos ni sus almas. Mi rostro no es su rostro, sino acaso la sombra, la mezcla de esos rostros. Tú haces el bien o el mal, tú eres causa de un hecho, pero ¿eres tú tu causa? Te dan lo que te piden, piden lo que te dan, total entras y sales, dejas tu pobre sombra como un nombre cualquiera escrito en la muralla, peleas, duermes, comes, engendras, envejeces, pasas al otro día. Los demás también mueren como tú, gota a gota, hasta que el mar se llena. ¿Has pensado en el aire que ese mar desaloja? Tú y yo somos dos tablas que alguien cortó en el bosque a un árbol milenario. ¿Pero quién plantó ese árbol para que de él saliéramos y en él nos encerráramos? A ti no te conozco, pero tú estás en mí porque me vas buscando. Tú te buscas en mí, yo escribo para ti, es mi trabajo. Vivo en la realidad, duermo en la realidad, muero en la realidad. Yo soy la realidad, tú eres la realidad, pero el sol es la única semilla. Deixa-me ler de seguida e já falamos. Vivo na realidade, durmo na realidade, morro na realidade. Eu sou a realidade, tu és a realidade, mas o sol é a única semente. O que és? Que sou eu a não ser um corpo emprestado que faz sombra? A sombra é o que o corpo deixa da sua memória. Eu tive pai e mãe, mas já não recordo seus corpos nem suas almas. Meu rosto não é seu rosto e sim, talvez, a sombra, a mescla desses rostos. Tu fazes o bem ou o mal, tu és a causa de um facto, porém, és tu tua causa? Te dão o que te pedem, pedem o que te dão, enfim, entras e sais. Deixas tua pobre sombra como um nome qualquer escrito na muralha. Lutas, dormes, comes, engendras, envelheces, passas ao outro dia. Os outros também morrem como tu, gota a gota, até que o mar se enche. Pensaste no ar que esse mar desaloja? Tu e eu somos duas tábuas que alguém cortou de uma árvore milenária no bosque. Mas quem plantou essa árvore para que dela saíssemos e nela nos encerrássemos? Não te conheço, mas estás em mim porque vais-me buscando. Tu te buscas em mim, eu escrevo para ti, é o meu trabalho. Vivo na realidade, durmo na realidade, morro na realidade, eu sou a realidade, tu és a realidade, mas o sol é a única semente. É muito bonito estes versos, mas o sol é a única semente, é muito bonito. Por que é que escolheste esse poema, Jerónimo? Não, eu nunca teria certeza ou uma explicação certa. Sei que isto parecia filosófico, mas ao mesmo tempo cantado. Sei que parecia muito, muito também, isso eras, sim, muito cedo. Sei que era aforístico e muito de sentença. Sei que era um Gonçalo Rojas diferente a outro que conhecia e que gostava na mesma. Sei que parecia uma espécie de manifesto, de poética, de definição, digamos, quase da vida e de uma outra forma de pensar a realidade. E, portanto, não sei, era um desses poemas que parecia até ser reiterativo, mas precisar da reiteração para esconder certas coisas, que parecia ser de estrofes de três versos, mas quando não era, tinha ainda versos mais fortes, que parecia não ser metafísico, mas podia ser metafísico. Digamos, diz que los demás también mueren, también mojan, como tú, gota a gota, hasta que el mar se llena, y parece que hay un mar cheio de personas mortas, y dices, has pensado en el aire que ese mar desaloja, y grandes preguntas en momentos en que parecía que las preguntas eran simplemente retóricas. E novamente, digamos, essa presença quer da vida, quer da morte, para imaginar a realidade. sempre esses temas presentes, não é? Sim. Mas não há como escapar. Não, e a poesia vai sempre depender de grandes temas, mas só os grandes poetas conseguem colocar os grandes temas como se estivessem nos poemas pela primeira vez. Por falar em grandes poetas, a tua penúltima escolha é da Emily Dickinson. Gosto muito dela, é uma bela poeta, a grande Emily Dickinson, e é um poema pequenino que tu escolheste. Podes ler então em português, por favor, nessa tradução? Sim, e novamente, podia ser este, podia ser outro de Emily Dickinson, entre 1600 poemas dela, é difícil saber qual. Escolhi este, entre outros motivos, porque faz parte das traduções de Augusto de Campos, e sinto que Augusto de Campos tem feito muitíssimo para que certos poetas sejam lidos da melhor forma em português. Não sou ninguém, quem é você? Ninguém também, então somos um par? Não conte, pode espalhar, que triste ser alguém que pública a fama de ser seu nome como a rã para as palmas da lama. E um poema curto, muito pessoano, lembra-me um poema de Fernando Pessoa, Quero Ser Um Evadido, em que diz mais ou menos que não há nada mais triste do que ter apenas uma identidade. E esta é, digamos, uma Emily Dickinson que pode ser lida nessa linha da multiplicidade criada por Fernando Pessoa, e que utiliza as maiúsculas e os travessões de uma forma muito, muito única, criando uma dicção muito própria, muito inesperada na língua portuguesa e inglesa. E sinto que um grande poeta, quando consegue encontrar a sua própria voz, é um escritor que já conseguiu encontrar uma dicção própria, e no caso de Emily Dickinson, se uma das definições de poesia passa pelo entendimento da dicção, nós temos uma dicção que sabemos que é diccioniana, não sei como, emiliana, logo a partir. Muito bem. Ela tem aqui este poema, sendo muito pequenino, tem também muito presente esta ideia filosófica, não é? De não sou ninguém, quem é você? Também não é ninguém, então somos um par. É. Neste sentido, somos, ou seja, todos nós não somos ninguém, não é? Sim, é uma ideia antiga, não há nada original, novamente não tinha que haver nada original, é quase uma ideia homérica. E há uma certa brincadeira, parece quase para brincar entre sim, crianças, que poderia ser, alguém, ser não é? Sim, exatamente. E então há um certo humor, é muito descontraído, e ao mesmo tempo está a tocar novamente em grandes temas de uma forma rápida, simples, direta. A tua última escolha, Jerónimo, volta ao tema da morte e junta o tema da morte com o elemento mar, tão importante para ti. É um poema da Sofia de Melbrenner, muito conhecido, que diz apenas, inscrição, diz só assim: quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. Porquê que escolheste a inscrição? É que eu acho que todos nós devíamos, pelo menos, brincar e imaginar qual seria a nossa inscrição mortuária, qual poderia ser o nosso epitáfio. Eu já sonhei, não me lembro de muitos epitáfios a brincar ou não, sérios ou não, e preferia que não fossem sérios, a colocar, digamos, em alguma espécie de cemitério. Sabes que é uma pergunta que eu costumo fazer aos entrevistados aqui do podcast e que fazia também aos poetas no Expresso. Era uma das perguntas de todas as semanas, era se pudesse escolher o que ficava escrito no seu epitáfio, o que é que escolheria? Tu sabes a resposta? Não, eu sei que andei muitas vezes a brincar, não sei, e porque isto foi feito no contexto de aulas de teorias do humor, porque Ricardo Araújo Pereira fala muito dos epitáfios, e porque eu para já imaginei muito mais alguns cômicos, tipo, desculpem lá, esqueci tirar a roupa, ou coisas parecidas. Mas o da Sofia diz, pois, quando eu morrer voltarei para buscar, e portanto faz imaginar que poderemos voltar, os instantes e esta importância dos instantes que não vivi, e todas as coisas que não vivimos, a importância do desejo, etc., e diz que não vivi junto do mar. E para mim, que sou uma pessoa, digamos, do que em Portugal é o interior, mas eu nunca percebi como é que Portugal pensava tanto o interior e o litoral, sendo quase como o Chile, um retângulo. País retangular, mas mesmo assim há interior, na Colômbia muito mais, eu demoro mais de 15 horas de carro para ir da capital de Bogotá até a costa, que era a costa pacífica, que era a costa atlântica. Sempre morei longe do mar, sempre senti uma grande necessidade do mar estando afastado. E não compreendes como é que cá se considera interior uma distância sim, de vá, 2 horas ou pois, três até ao mar? Sim, até menos, porque até parece menos. Que bastam, sei lá, 30 quilômetros ou menos para já considerar que é interior. E então esta ideia de que há instantes que não vivi, claro, é uma forma de regressar ao que já falávamos da gratidão cósmica, uma ideia de que temos que aproveitar os dias todos e os instantes vividos, mas que ainda ficarão muitos não vividos e que alguns dos não vividos poderão estar junto do lugar idílico e que talvez temos... que talvez depois de morto pensaremos não apenas nos instantes não vividos, mas os não vividos no lugar junto do qual teríamos gostado de viver. E como uma espécie de chamado a viver junto das pessoas belas, junto dos lugares belos e junto dos lugares dos nossos sonhos. Uhum. Falaste aí na ideia de que... de podermos voltar depois de morrermos. Tu és crente, Jerónimo? Não sou. Não tive uma educação religiosa. Não acredito que possa voltar mais do que de uma forma cósmica dispersa entre outros seres. E, portanto, não acreditando em outras vidas, a sensação da morte para mim é ainda mais forte e a sensação de ter que estar presente em cada dia e nos lugares certos muito mais. Uhum. E o teu lugar certo qual é? O mar. O mar? Por quê? Não sei, essa sensação de... serão muitos os motivos e muitos os motivos oscuros, porque o mar está dentro de uma ideia minha do que é a poesia e depende da imagem e da definição que tenhamos do mar, mas essa ideia de estar sempre, um bocadinho essa ideia do Borges de que sempre vemos o mar por primeira vez ou deixamos as nossas marcas e mais tarde desaparecem e depende muito do que talvez são os momentos mais felizes da minha infância, que foram passados em praias colombianas, equatorianas, peruanas. E a minha infância, alguns dos momentos mais felizes da infância foram em viagens de família junto do mar. O mar tem essa importância. Olha, não, estamos a terminar, mas não queria terminar sem te fazer aqui uma pergunta que também costumo fazer aos poetas, e tu também, como investigador e crítico da poesia, gostava de saber a tua opinião. Nós pergunto muitas vezes, é uma provocação, mas pergunto muitas vezes para que é que serve a poesia. E aqui, a ti queria perguntar-te, não de uma forma teórica, mas para que te serve a ti a poesia? Bom, já dei muitas respostas, tentarei esquecer todas, mas tentando ser consequente, pelo menos com o que já falamos, para voltar a ter essas tais emoções fortes de forma contínua e para, através da poesia, não esquecer a necessidade de estar presente no mundo. Obrigada, Jerónimo Pizarro. Foi muito bom conversar contigo. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.